Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato, me chame que já doido. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu faço couro e mando embora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra engrinqueira e tem violeiro e grulhão. Pros prisioneiros inocentes eu agrando advogado. E a sogra engrinqueira eu dou tiraço dobrado. E os violeiros e grulhão com meus versos estão quebrados. Bahia deu Rui Barbosa e Rio Grande deu Getúlio. Em Minas deu Juscelino, de Belo Horizonte eu me orgulho. Baiano não nasce burro, gaúcho é o rei das coxilhas. Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. No estado do Goiás, meu pagode tá mandando. O bazar do Valdomiro, em Brasília, o soberano. No repique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada, despedidos paulistano. Adeus que eu já vou-me embora, Belo Horizonte tá me esperando.